11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. Enquanto o incêndio avança no arranha-céu, um segundo avião é jogado contra a torre vizinha. Jogos portais, realidade, vida obscura. O verdadeiro fantoche sem luz. Sobre as ruas, terror sonoro. Sem maquiagem, não é mito. O cenário então é o mundo e os personagens são escritos. Humanamente com frieza andam por aí. Querendo matar, querendo roubar então. Te destruir, evolução da ambição luxúria. Libertinagem, homo dessexualismo é droga. São só passagem, a meretrice embriaga com almas alheia. Mundão é tipo uma aranha e os pratos são a teia. Perde seus dedos, que fiquem só os anéis. Pois toda obra lá no céu serão julgados como réis. Desfrutando o prazer, toda carnificina. Como fezes são muitos, na terra pedofilia. Eu vejo o anjo da morte que passa só sofrimento. Tem santos que adoram, eu sei. Há um cumprimento, vida honesta. Um cidadão que vai na igreja, ore por todos nós. Pois no mundão tem muita besta rugindo como um leão. Eu tô guardado por anjo, minha armadura é a fé. E o sangue vai me escoltando. Jogos mortais, um derrotado. É game over, pra campeão. Sentindo só potência, subiu over. Eu tô no meio de um confronto celestial. De principados e potestades. Sem som metal, cabuloso que acontece ocultamente. Os olhos humanos não vê, espadas entre dentes se tragiando. E o troféu é nossa alma em mão. Aqui é mais uma história que não é ficção. É. As últimas notícias que temos do dia: rios e córregos inundando inúmeras cidades. Milhares sem energia elétrica após terrível furacão. E agora? O que é isso? Eu acho que é um terremoto. Eu nunca vi tais condições climáticas antes. Busquem abrigo imediatamente. A terra treme. Anjos e demônios se gladeiam. O espaço e o poder, diga quem pode detê-los. Na fúria, na febre, tipo mortal combate. Extinga a raça humana, alma levada ao fatality. O salário do pecado é a morte. Ouvir status no inferno foi profundo corte. Aqui guerreiro pela fé, mas o soldado. Nas batalhas dessa vida por anjo escoltado. O Wolverine não existe, o Superman não salva. Quando a terra se rasga, demônios contra-ataca. Pra conspirar minha salvação, tolerância zero. Apocalipse final, abre-se os flagelos. Houve silêncio no céu, cordeiro se aproxima. Catástrofes se espalharão, se cumpre a profecia. A mulher e o dragão de volta outra vez. Do tsunami que passa até o ciclone. Vocês não acreditam no que digo, não é dialeto. A vida tem um segredo e só em Deus tem um decreto. Pesadelo sonoro, bem-vindo à dimensão. Minha rima são estandarte, alertas pra revolução. Puxa o pino da granada, sente o estilhaço. O energia da palavra, doce inexplicável. Pergaminhos abertos, nervos à flor da pele. Rebelião na terra se encerre. A profecia se cumpre, o que virá, não tem como escapar. Menores envolvidos com o tráfico de drogas aumentou este ano em Franca. A reportagem que você vai ver agora mostra como é a ação dos adolescentes em um flagrante feito na frente de uma escola. Essas imagens foram usadas pela polícia para identificar usuários e apreender um dos adolescentes com 30 porções de maconha. Ele caminha até o local onde estaria escondida a droga e em seguida entrega para dois rapazes. O delegado responsável pelo caso diz que esse ano aumentou o número de ocorrências com menores de 18 anos.